tocar. Estou no controle, na frequência 1208, Delta Sierra Alfa. 1208, boa. Controle, pode ser Salvador, boa tarde, Papa Romeo, Delta Sierra Alfa. Delta Sierra Alfa, prossiga o corredor Axé, mil pés. Nível 360, decola na pista 1-0, curva direita, via no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta peso 1-6 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-2-0, decimal 8 e aciona 5-5-3-7 no transponder. 360, nível, decola da pista 10, curva direita, da El, Leda, Bridge. Intercepta peso 1-6 e após rota do plano. Controle 208 e 5537 transponder. Na posição 9, está no plano de chamarem. Afirmativa azul 4065, ajuste 1019. O Mike Eco Delta Pronto Copy. Autorizado Manati, 1000 pés, decolagem da 17, curva direita via corredor Axé. O controle em 120, decimal 8, a torre em 118, decimal 6, dúzia e aciona o padrão 0125. Estabilizado, voo 1648. Durante aproximação, chame 286, bom pouso. 286, bom pouso, obrigado. Com a torre 118, decimal 6, dúzia, o ajuste 1019, um bom voo. Aumento seu intax, Mike Eco Delta. 6315, decolou 52, controle 1208. 208, 6315, bom domingo. Chanel 6213, taxi via Pátio, Indy Alpha até o ponto de espera do 1-0, no ponto de espera torre 1-18, decimal 6 dúzia, o ajuste 1019, um bom voo. Taxi via Pátio, Indy Alpha, ponto de espera 16, 1019, Chanel 62. Fazendo pequena direita, aumento 3 para estar uma formação. Autorizado. 7, curva direita, via corredor Axé. O controle em 120, decimal 8, a torre em 118, decimal 6, dúzia e aciona 0161 no transponder. A bordo copiado no pátio 4, acionamento, táxi, decolagem com a torre em 1-18, decimal 6, dúzia, o ajuste 1019, um bom voo. 4-1-1-2 vai atingir nível, vai atingir 7 mil pés. 4-1-1-2, desça para 2 mil pés, para o time, estou no 0-9, informe o localizador. Desce para 2 mil pés, ajustado no 0-9, informa azul 4-1-1-2. Estado, a linha aí mantém 1-0. Ali mantém 1-0, Xané 62 e 1-3. Ryanair 48, fala 55, direita 1219. Direita 1219, como é que é? Direita presente, voe direto, aguarde para subir para o 085, Delta Serra Alfa. Juliette para ingresso. Voo no 648, via Alfa, reportará para ingresso na Juliette. Direito para utilizar a formação, já somará retorno na rota. Autorizado. Air 6213, vento 150 graus, 10 nós, livre decolagem, pista 10. Livre decolagem 10, China 6213. Azul 4065 do 9, autorizado, reporta táxi. Autorizado, chama táxi. Bono 648, Juliette 02 é o portão. 648, Juliette 02 é o portão. Bono em Salvador, boa tarde, o CNR 62, 13, está cruzando 1700 na sua escuta. Na 6213, contato radar, suba ao 360, saída da EL, vigilância. 360 da EL, você na 6213. Controle, você na 6213, autoriza, dedo do presente? Prisado da EL. Prisado da EL, 6213. Azul 4112, estabilizado no lote. Ok, livre LS, torre 118-6. 118-6, azul 4112. No reporte para ingresso, Mike Eco Delta. Bono 648, ingressando via Juliette para o portão 2. Firmativo, confirmando o portão 02. Portão 2. Salvador é o 4065 da Azul com 8:07, 5 horas, confirma. Tá. Azul 4065, taxia via parte principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre em 1, 18.6, o ajuste 1019, um bom voo. Gente, via parte, Indy Alpha, 18.6, quando no ponto de espera, com 1019, obrigado, um bom ponto. 6315. Caso 4192, livre pouso 10, vento 140 graus, 9 nós. Livre pouso, pistão no 0, azul 4192. Salvador, boa tarde, Oceania 63, no 4, atingiu 150. Oceania 63, no 4, autorizado chegada a Mari, dê se mantenha 3 mil pés, ajuste 190, 19. 3 mil pés, 189, Oceania 63. Táxi Vitor Mike, Quebec. Pode ir, o controle, pode considerar como eu de Mário ou para o Oceania 63, não passa? Afirmo. 63, não passa. Portugal 021, clear, bounce arrival, descending my plane, 4,000 feet, QNH 1019. Turbulência do Embraer está autorizado a decolagem da 17, o vento 140 graus, 9 nós. Mantenha nível de voo 050. Aqui na MAB desce ao 050, pode fazer minha vez. Mike Quebec está autorizado o táxi a porta para ingresso. Torre Boa, azul 4065, ponto de espera 104. 4065, boa tarde, Aline, mantém na 10. Alinha e mantém 10, azul 4065. Colatina. Azul 4112, solo ao 03, direita 1219. Direita 1219, azul 4112. Sopa Bog mantendo por onde? Kubok. Controle Oceania 63, ano 4. Solicita manter a proa, a presente proa após o mare por aproximadamente 10 milhas. Pra... Autorizado o desvio 63, ano 4. Ano 4. Após desvio autorizado, né? Para o 63, ano 4. Informe no término do desvio 63, ano 4. Informará no término 6394. Azul 4462, após Pabog, é, a proa, após é a proa de Mari, para a chegada a Mari, ok? Vou e Mari da presente. Ok, vou no Mari, 4462. Salvador, bom dia, Condor 076, também se encerra. Atentado no 190, Condor 076, clear, bons arrival, descending my tank, at level 050. Need bomb survival and be sending maintenance at level 50, Condor 076. Chané 6213, passa nível 170, chame o centro na frequência 1251, alterno 3325. 1251, 3325, Chané 6213, boa tarde. Boa. Construir Salvador, boa tarde, papapapá, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, prossegue para Manati, confirma. Direto, meu pé está autorizado, visual. Autorizado, direto, informe 20 milhas afastado. Formarei 20 fora, Delta. Autoriza voar da presente direto Duna para o Oceania 63, 14. Autorizado, Oceania 63, 14. Descendo para 3 mil. 3000, direto do Dona 6314, no Senai. 208. Controle 208, 4065, boa tarde. Corredor Interlagos, reporte rotatória. 0 graus, 1 no nós. Centro de decolagem 1 no 7, confirmando. Controle, boa tarde, azul 4065, decolou, saída da El, passa 1500. Azul 4065, sube e mantenha 360, saída da El, vigilância. Nível 360 da El, 4065. E continue a sessão para o 085, aguarde transferência com centro e forme chamado de pouso. Copiável, continua a ascensão e aguarde transferência, o Delta Serra Alfa. Ah, tem referências visuais do acionar 6314, autoriza a descida para 2000, pé? Autorizado 2000, livre LS, informe localizador, acionar 6314. Informará no localizador. Para 2 mil pés, 163114. Salvador, boa tarde, Papa Tango, Victor Mike Quebec. Victor Mike Quebec, corredor Axé, mil pés, já ponte final da barra. É mil pés, reportará final da barra, Quebec. Azul 4462, continue descida para 3 mil pés, ajuste 1099. 3.000, 1.0, 1.9, o ajuste 4065. 63, 14, retorno ao novo desvio, confirme. Dona 63, 14. Ok, vou e Dona. Descendo para 2000, forma o tráfego 11 horas, 8 milhas, com rumo nordeste, mantendo 1500 pés. Um Charlie 1950. Visual Noticaz 63, 14. Salvador FCL 021, Salvador, azul 4065. Diga, azul 4065. Efetuando desvios, proa 230 por mais 10 milhas após retorno à rota. Após o desvio, vou em Leda. Após desvios, Leda 4065. Salvador, FCL, Zero to One. Go ahead. Any speed restrictions by both positions? No restrictions, Portugal, Zero to One. No restrictions, FCL, Zero to One. 442 Azul, que me desvia à esquerda essa informação? Que autorizado desvia à esquerda 4462. Faz o desvio, vou e Dona, azul 4462. Desvio, Dona 4462. Serra Alfa, passando 50, chame agora o centro na frequência 125, 1 na antena 3325. Boa. Ok, E a aeronave está modulando, estou recebendo clareza 2, confirme. Clareza 5, autorizado chegada a Bonf, e desse mantenha nível 060, gol no 807. Bonf 060, no 807. Puxa, né, 6314 no localizador. 6314, complete final ILS, chame a torre, 118.6. Completa a torre, 118.6, chame a 6314. 462 vai manter essa proa por mais quantas milhas? Retornando agora para Duna, 462. Então voo Duna, autorizado ILS X-Ray, desça para 2 mil pés, informe o localizador. 2 mil, livre o localizador, informa lá, 462. Torre Salvador, boa tarde, Oceano 6314. Fui, ILS. 6314, avistado, livre pouso 10, vento 130 graus, 129. Livre pouso, Ocean Air 6314. Low position. Four miles, já ouviu do ano, graças. Ei, Roger. O controle, boa tarde, bom 396 com informação Serra. 396, autorizado chegada a Mari, desse mantém a 050, vigilância radar. Mari, canal 050, pode completar a final do IF. E aguarde o ILS Risk, gol no 396. 96. 076, reduce speed to 220 knots. Condo 076, reducing speed to 220 knots and turning right, heading 2302 white. Okay, after deviation, fly heading below position. After deviation, position below, Condo 076. Azul 4065, passa 160, chame o centro na frequência 1251, na alterna 13325. Centro 251, 13325, parceiro 65, boa tarde. Boa. Salvador FCAL 021, we are proceeding to pill position, confirm after pill, please. After pillow, fly Duna position, and descend and maintain 3,000 feet, current 810-19. After pillow, Duna position, descending 3,000 feet, current 810-19, FCAL 021. Farol da Barra, Vitor Mike. Mike, Vitor Mike, Quebec. Procedure visual, Cairo, frequência livre para coordenação. O papapapá, Mike, Eco Delta, frequência livre para coordenação e pouso. Pé. É o Papa Romeu de Nova Europa no corredor Interlagos, através de Paris. Que ingresse no Interlagos, informe rotatória Índia Nova Europa. Direção Interlagos, comandante rotatório Índia Nova Europa. Livre desvio à direita, após desvio, vou e pelo, gol no 807. 807, vai desvio, vou a pelo. Autorizado, azul 4462. Azul 4462, passadora, complete final ILS, torre 118.6. 118.6 com a torre, uma batalha de verdade. Boa. É Salvador FCAL 021, request after pill heading 205 during 10 miles to Valera. Ok, Portugal 021, after pill clear deviation, heading 205. Informe FCAL 021. Condor 076, turning now left and down pill, approaching flight level 50. Condor 076, maintain flight level 050 and fly below position. Maintain flight level 050, direct below Condor 076. Safe. Autorizado, reporta táxi, seu sinal é 1142. Vai reportar. Yes, FCAL 02. Deixa descend and maintain 3000, QNH 1019, and Portugal 021. This is LS, localizer confirmed, sorry, runway 10, descending the Dove, is 109, report stable, Portugal 021. Oi, Salvador, boa tarde, Azul 4462, baixado travado externo. 4462, é o estado livre pouso no zero, vento 140 graus, 10 noite, Azul. Pouso Azul 462. Salvador, Oxiné 6326, boa tarde, está com a informação Tango. Xané 6326, boa tarde, voe Mari, chegada a Mari, desse mantém a nível 060, vigilante. Descendo para o 060, sob vigilante, e a possibilidade de voar direto do em high speed? Negativo, voe Mari, é o número 5 na aproximação. Gente, número 5, voando Mari, 6326. E Portugal, as you do entering now, left Duna. Clear Duna, Portugal 021. Descend and maintain 2000, clear LS X-ray approach, point established. LS approach, runway 10, report established, Portugal 021, muito obrigado pela condução. Condo 076, descend and maintain 3000 feet, clear NH 1019. Condo 076, descend and altitude 3000, clear NH 1019. Xaner 6142, na escuta? Diga. Tem condições de coordenar com a equipe de solo a puxar um pouco mais a retaguarda para o ingresso da Airbus da companhia, no 612? Positivo. Prato. 120, limite ao localizador. Go 396. Condo 076, reduce speed to 1909. Condo 076, reducing speed 190. Juliette, para o meia, estará atento com o tráfego 6-0. 360, pela esquerda, ok? Não tem condições de aproximar não, pois temos a um Airbus da Portugal estabilizado na ILS. Afirmo, cruzando a terceira milha, entrando ao 360, pela esquerda, ficará na guarda. Azul 4462, sala 019, livrando 1219. 219, obrigado 4462, bom domingo. Mantenha as condições visuais, aguarde só um instante, instruções. Portugal 021, contact power on 118 decimal 6, clear LS X-ray approach. 118 decimal 6, LS approach, LS X-ray approach, Portugal 021, botar, grato. Atingindo 060, gol 1807. Desça para 4.019 ajuste, gol 1807. 4.019, 1807. Condo 076, descend and maintain 2000, clear ILS X-ray approach, report status localizer. Condo 076, descending altitude 2000 feet, clear ILS approach X-ray runway 10, report localizer status. Papai Uniforme, Serra Ecotel, qual altitude que vai manter até Feira de Santana? E prossiga em condições visuais, frequência livre para coordenação. Confirme seu chamado de pouso. Voo no 649, boa tarde, Ilhéus, nível 240, só um instantinho, cópia, prepara a saída da Euleda Bridge, da Euleda e após direto Ilhéus, aguardando cópia. Da Euleda Ilhéus, 240, aguardando.